estourou da tua pressão. É da minha Paraíba, terra de rico do Brasil. Se segura, seu Doni, pegue suíte. Vontade da Lodi, para passar gravações, estrela CDs. Escuta aí, papicho. Hoje tá tudo favorável, meu bolso já tá suave. Na mesa tá meu combo, lá fora tá minha nave. Essa menina me chamando a atenção, e quando ela desce geral fica gramadão. Essa menina me chamando a atenção, e quando ela desce geral fica gramadão. Que putaria da porra, uma na frente e outra atrás. Deixa o circo pegar fogo, cê tá no colo do pai. Esquilo CD. E sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colo do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colo do pai. Isso na Paraíba é pressão, cê tá no colo do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, cê tá no colo do pai. E senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai caralho. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai caralho. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai caralho. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai mamãe. Volta, madeira! Essa aqui vai tocar no bom, treme tudo. Paredinha da prótese, essa é de povo papinho. Brasil, Jardim. Hoje tá tudo favorável, meu bolso já tá suave. Na mesa tá meu combo, lá fora tá minha nave. Essa menina chamando a atenção, e quando ela desce geral fica gramadão. Essa menina chamando a atenção, e quando ela desce geral fica gramadão. Que putaria da porra, uma na frente e outra atrás. Deixa o circo pegar fogo, senta no colinho do pai. Senta novinha, vai novinha. E sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, farra de rico. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai caralho. Segura seu doidinho, senta, senta, vai para. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai caralho. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai caralho. Aumenta o som do paredão, hein, quero ouvir, vai. Aumenta o som do paredão, topado, vermelho na cara. Farra de rico do Brasil. Nova Realiza Promoções.